do final do ano para cá, o Senhor tem trabalhado com a minha vida em algumas questões específicas, de uma forma muito intensa. Muito intensa. E quando eu falo intensa, não é assim uma palavra maravilhosa. É literalmente como um canivetinho que ele vai entrando até lá no fundo. Em momentos que eu tive que ir contra o meu desejo, as minhas atitudes ou as minhas reações e simplesmente me calar. E na segunda-feira, se não foi no dia 2, foi uma semana antes, eu não estou me recordando bem aqui. Mas na segunda-feira eu acordei com um sonho. E o sonho, Deus falava duas coisas. Um sonho que, com certeza, era o Senhor falando comigo. Eu tinha essa convicção. A primeira coisa que o Senhor falou comigo é: a obra que vocês estão demanda mais cobertura de oração. Vocês estão enfrentando alguns principados e potestades, alguns demônios, alguns domínios que precisam de mais oração. Segunda coisa que Deus falou é: não vá para Salvador, o lugar onde nós tínhamos preparado para viajar. As passagens aéreas estavam compradas. Mas não vai para Salvador? Como assim, meu Deus? E aí eu acordei, levantei, fui lá na internet, vi se poderia devolver as passagens, poderia cancelar. A Dani acordou, contei para ela o sonho. Ela, na hora, disse: então é isso, não tem dúvida, pode mudar o destino da nossa viagem. Contamos para os meninos: pai, amém. Mas para onde ir? No dia seguinte, eu estava ligando para alguns irmãos em cumprimento do que o Senhor tinha dirigido. Peça cobertura de oração a alguns dos irmãos com quem você tem aliança. E fui ligando para alguns irmãos. E liguei para um casal de amigos que moram lá em Ribeirão Preto. E contei a eles o que estava acontecendo. E compartilhei, pedi a oração. Contei do sonho e eles disseram: então venham para cá, fiquem conosco. E nós fomos para uma fazenda que eles têm. Eles já tinham saído da fazenda. Eles já tinham terminado o período de férias dele na fazenda. E eles voltaram para a fazenda para nos receber. E cuidaram de nós durante uma semana. Mas, irmão, eu não fazia ideia de que Deus ia nos colocar ali. Porque são dois irmãos que são pais para nós. São autoridades de Deus, são irmãos com quem nós temos aliança e são como pais sobre a nossa vida. E foram momentos de nós estarmos ali ajoelhados, eu humilhado ali diante do Senhor, me rendendo diante dele e confessando: Senhor, eu reconheço, eu estou andando errado nisso, Senhor, eu reconheço. E no dia seguinte, de novo, mais ministrações, chegamos aqui com a Azaf, mais ministrações, e o tempo todo, e uma das ministrações finais do Azaf aqui era o fechamento de tudo que Deus estava fazendo comigo. E o Azaf ministrou a mim: Sóstenes, a humildade não é algo que todo mundo tem, mas a humildade diz respeito às nossas ações. Você pode ter ações de humildade, você pode atuar com humildade, mas mansidão diz respeito às reações. E aí, ele foi lá no centro da ferida. Aí eu entendi por que o Senhor, as duas semanas antes, tinha me levado a uma situação em que eu tinha que ficar mudo, calado. Eu tinha dito a Dani, eu vou ter que declarar isso, eu vou ter que atuar assim, eu vou ter que tomar tal providência, vou ter que falar isso. E a Dani falou assim: não. Nós não vamos falar nada, nós não vamos tomar atitude nenhuma. E eu entendi que era Deus falando comigo, e foi um custo, mas eu procedi assim. E aí eu fui entender aqui, 5 da manhã, o Asaf e a Rosane ministrando sobre a minha vida. Sóstenes, mansidão diz respeito às reações. Se diante de alguém, se diante de uma determinada situação, nós não formos mansos no reagir, nós não herdaremos a terra. Isso para os negócios, isso para os relacionamentos, isso para qualquer tipo de conversa. E ele foi claro comigo: Sóstenes, ser humilde não é algo tão difícil para alguém que já está andando com o Senhor. Ter atitudes de humildade. Mas o Senhor não nos quer apenas humildes, Ele nos quer mansos. E para mostrar como o pastor Sóstenes é maravilhoso, um homem santo de Deus, como que aprende a lição rapidamente assim, hoje de novo eu me peguei começando a reagir sem mansidão. E a minha esposa até apareceu ali para ver eu falando lá. Porque ela sabe o que eu estou dizendo. E o Senhor falou comigo de uma forma tão clara, irmão, no meu reino. Eu preciso de gente que vai herdar a terra. Eu preciso de gente que vai conquistar vidas. Eu preciso de gente que vai fazer a obra do reino. E isso é impossível se não for por alguém humilde, mas além de humilde, manso. Se formos humildes e mansos, como agora, a nossa vontade de reagir, o que está acontecendo? Por que bateu a porta? Por que... Não é? Mansos. Por isso Jesus disse: a vossa alma anda cansada porque você não é humilde nem manso. Aprendei de mim que sou manso e humilde. E, irmão, foi um tempo não de férias, mas um tempo de ser passado pela moenda de Deus. E foi um tempo de férias. Porque o que nós trouxemos de bênçãos, de ministrações, foi até mais precioso do que o descanso, o lazer, o tempo com a família. E ficou essa lição cravada. E é uma lição para nós. Um corpo precisa ser composto de membros humildes. A mão é humilde. A cabeça manda, a mão levanta e pega e faz. Mas tem momentos de reação em que a gente tem que ser manso. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso. Isso é, pode acontecer o que for, eu vou reagir com mansidão. E sou humilde, em qualquer lugar eu vou atuar com humildade. São princípios que nós precisamos aprender. Humildade para receber algo de um membro do corpo que a gente não estava acostumado a receber. Mansidão para reagir com outro membro do corpo numa situação em que normalmente a gente reagiria do nosso jeito. Para que eu e você caminhemos com um jugo que é leve e suave e não com cansaço, com pressão, com sobrecarga. É o que Deus tem para nós. Vamos orar ao Senhor? Fecha os teus olhos, irmão. Diante das visitas, nós já sabemos como vamos agir. Aí agimos com humildade. Mas diante daqueles que a gente já está acostumado a conviver, a gente não terá muitas ações, a gente terá muitas reações. E as reações precisam ser com mansidão. Eu estou podendo compartilhar, não é porque eu já aprendi, mas é porque o Senhor falou isso a mim, me desafiou e está trabalhando isso na minha vida. E quer trabalhar na nossa vida como um só corpo, vivendo em amor. Não apenas aqui na igreja, mas com o marido, com a esposa, com os filhos. Eu quero ser igual a Jesus. Porque o corpo de Cristo, a igreja, a qual eu faço parte, é o corpo de Jesus. Então eu tenho que ser igual a Ele. E se formos iguais a Ele, nós veremos Deus usando, atuando no seu corpo, através de inúmeros membros, formas maravilhosas, bonitas, e receberemos tantas coisas de Deus. Senhor, eu tenho dificuldade de ser humilde. Eu tenho dificuldade de ser manso. E isso tem me feito viver uma vida isolada. Eu quero o meu, do meu jeito, como eu sou. Discutindo, brigando. Buscando tanta coisa. Mas, Senhor, eu quero. Me encontrar com o Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero isso, Senhor. Tomai o meu jugo. Eu quero isso, Senhor. E aprendei de mim. Eu quero aprender. É uma escola. Não é uma coisa que a gente recebe como um toque mágico. É uma escola. Aprender a ser manso e humilde de coração. Porque o reino de Deus é para herdar a terra. Os membros do reino de Deus vão herdar a terra. Nossa função e nossa missão como igreja é herdar a terra. Eu não digo apenas coisas desta terra, mas vidas que são chamadas de terra, corações que são terra. E muitas coisas desta terra que o Senhor tem para eu e você conquistarmos. Os mansos herdarão a terra. Aprendei de mim. Você quer dizer isso ao Senhor? Fique de pé. Convido você a orar ao Senhor nesse momento. Eu quero mudanças, eu quero melhoras na minha vida. Porque eu quero participar deste corpo. Porque eu sou membro deste corpo. Porque eu quero uma vida real com Jesus. Porque eu quero também ser um membro desse corpo que será um canal de Deus. Eu tenho uma função neste corpo. Não quero ser um empecilho para o corpo conquistar a terra. Eu quero ser um instrumento. Um membro útil, frutífero no corpo. Talvez você tenha questões muito evidentes na sua vida familiar, onde é necessário ser mais manso, mais humilde. Põe isso diante do Senhor. Espírito de Deus,